deixe o tempo passar. Nunca deixe o tempo passar, porque hoje você é a cara e amanhã é um coroa. Isso funciona pros mano e pras mina. S, vê se não esquece. Admire o relógio e... Olha como o tempo passa, cara. Confessa que você se caça, cara. Confia e merece confiança, cara. Não brigue com quem te encarou na infância, cara. Define, vai de testa, cara. Divide tudo que te causa festa, cara. Se essa festa, cara, se refresca, cara. Repesca e repensa, mas só um pouco mais, cara. Pega logo esse racha aberta, cara. Tá de cara, claro que ela tá certa, cara. Quem te narra, pensa. A sua história é sua recompensa. Coisa rara, cara, talvez você não me entenda bem. Mas, cara, hoje é tudo que tem. Que que tem, cara? Nossa função, sem opinião, paraíso, hein? Cara, aí, cara, tá tranquilão? Então pensa a respeito. Nós tem que fazer direito. Nós somos novos aqui. Então pensa a respeito e com efeito. Vê se cê faz de qualquer jeito. Porque nós temos pouco tempo aqui. Hoje tu é cara, amanhã coroa. Hoje tu é cara, amanhã coroa. Hoje tu é cara, amanhã coroa. Hoje tu é cara, amanhã coroa. É cara e coroa, cara e coroa. É caro coroa, caro coroa. É cara e coroa, cara e coroa. É caro coroa, caro coroa. É cara, coroa. É cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. É cara e coroa. É cara e coroa. É cara e coroa. É cara e coroa. É, cara, se puder respeitar os coroa, eu acho que eles também vão entender que é necessário respeitar os cara. É por aí. Porque eles passaram por aqui e... não necessariamente por aqui, ou talvez por aqui também. Mas eles formaram uma ideia, mano, e eu acho que é mais ou menos isso que eles pensam, entendeu? É uma questão de sorte. Joga pro alto aí pra você ver. Conforme os dias passam devagar, vejo as horas passarem ditando baixo a hora da partida. Forma uniforme, vinhamos navegar, embora me tratarem como ver o alto mar, como terra prometida. Eu fui poeta e hoje sou poesia jovem. Fui arquiteto, hoje sou construção. Olhem. Fui certo, errado, escuro, claro, noite e dia. Hoje sou só mais uma luz que guia as escuridões que se movem ou se movia. Aturando a solidão, força pra ler, escrever, é escutar o coração. Batucar, não bater, é um pesadelo com cor de abandono. É um segredo em pó que eu preparo e tomo. É um código subtração, pois já não somos cães sem dono. Cães sem donos, apenas cães sem donos, apenas cães sem donos. Caro coroa, encaro coa, recua.